A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu me recordo muito bem que há uns 25 anos passados, assim como aqueles monstros de látex invadiam ali Tóquio e tal, uma outra horda de novos seres também tomou conta da pacata rua ali onde eu morava. E esses seres com suas gigantescas franjas... Emos? Tinha emo naquela época? Talvez os primórdios dos emos. Mas eles tinham geralmente um boné virado com a aba pra cima, assim. E no boné sempre tinha algo escrito na aba ali. Escrito com liquid paper, você lembra disso? Ai, não. Que pobreza, hein? Os caras usavam também tênis Mad Hats no pé, aquelas bermudas largas, camisetas extra GG, né? Um símbolo da anarquia bem grande? Exatamente. Já sei do que você tá falando. E além dessa indumentária toda, eles tinham sempre à mão, e às vezes, sob os pés, um skate. O Walter Rezende, obviamente que eu estou falando dos skatistas de Araque ali, que tomaram as ruas ali na segunda metade dos anos 80, indo pro 90 e tal. Ô Walter Rezende, na sua puberdade, você teve contato, ou de repente foi um daqueles skatistas de Araque ali, que tomaram as ruas recém-asfaltadas na segunda metade dos anos 80? Cara, a lembrança que eu tenho desta época, além das indumentárias descritas por você, eram as gangues de skatistas. Sim. Né? Realmente, naquela época, as opções de diversão eram bem escassas, pois achávamos que era uma boa ideia nos reunir em grupos, né, com nomes distintos. Grupos esses que se estancariam na porrada, né, quando encontrasse um com os outros. E no meu bairro, Alexandre, não foi diferente. Como se não fosse estúpido demais ter uma gangue em cada bairro, né, fazer uma briga ali nas localidades vizinhas. No meu bairro haviam duas gangues. Num bairro só? Sim, disputando o mesmo território. Era os Bat Boys e os Titãs. O Didi participou dos Titãs. Didi é um amigo nosso. E outros amigos participaram do Bat Boys. Veja você. Cara, era ridículo, pois eles achavam que estavam dentro do filme Warriors, né? E saíam brigando por aí, batendo, arrancando pedaços de franja no shape do skate. E hoje eles são pais de família e se encontram na feira pra comer pastel e comprar beterraba e alface. Mas você chegou a participar de alguma das gangues ou não? Não, eu sempre fui covarde. Eu nunca me meti nada que eu pudesse ter o desprazer de perder um olho. Bem, eu também nunca me meti ali a ralar os meus joelhos por conta de um skate, até porque, como eu já falei aqui, a minha infância foi menos abastada que os demais, e o pai Moreira não cogitou em momento algum me dar um. Mas eu, cara, era louco pra ter um daqueles com shape tubarão. Shape tubarão? Na verdade, o nome era Hammerhead. Não era um skate como são os skates hoje, né? Atrás ele era um pouco mais reto, e ele até... talvez lembrasse um shape de um tubarão e tal. Tinha também o outro tipo de shape, que eram aqueles trucks, que eram aqueles mais largos e mais pesados, também as rodas eram maiores. E o louco do skate, que é depois de um certo declínio, né? Daí depois eles voltaram novamente ali nos anos 80 a pingar por aqui no Brasil, e aí vieram com tudo. Mas os primeiros que chegaram aqui eram gringos. Imagina se eu, Alexandre Moreira, ia ter acesso a qualquer coisa que importada que não viesse do Paraguai. Nos anos 80, obviamente, começaram a fabricar aqui também. E o primeiro a fabricar era um de nome Torley. Você lembra disso, não? Um Vanderlei que era do Bat Boys. Então, esse Torley, ele tinha umas figuras gosmentas e tal, meio geleia ali dos caça-fantasmas. Uhum. E era fabricado pela Bandeirante, que fabricava velotróis. Tonquinhas, exato. Uhum. E bicicletinhas pra criança e tal. Mas o louco é que daí nessa final já dos anos 80 ali apareceu na minha rua um desses malucos aí. Ele começou a andar com outros pseudos skatistas também já formando ali a sua gangue. E o engraçado é que esse cara era o maior loser da rua, cara. E por conta daquela pranchinha com rodas ali, ele começou a ser popular, por incrível que pareça. Mas eu tô pra dizer aqui pra você que a maioria dos skatistas da época eram de meia tigela. E tenho certeza que um monte de ouvinte do Agente em 86 se meteu nessa aí de envolver os tênis com silver tape, né? Às vezes o tênis nem era rasgado, né? Nem precisava de um remendo. Exatamente. Uma vez eu remendei um com Michelin. Lembra? Sim. Que era pra reparo câmera, de câmera de bicicleta. De bicicleta. E você citou aí o silver tape. É. Na época, tinha um mito que o silver tape era uma fita tão... Pra quem não sabe, silver tape é uma fita... Prateada. É prateada, como o próprio nome sugere. É que realmente é resistente. Corria um mito que o silver tape era usado pra fazer reparos em estruturas de Fórmula 1, de carros de Fórmula 1. Verdade. Lembra disso? Nosso ouvinte, o Everaldo, ele mandou o seguinte e-mail assim: peguei muita mulher por conta do skate. Inclusive andava com um dentro da mochila e metade ficava pra fora só pra impressionar as Maria Rodinhas dentro do metrô. Meu Deus. Daí ele coloca assim: mas se elas soubessem que eu nunca soube andar naquela porra... É mesmo, cara. Você via uns caras no metrô com é skate na mochila. O ouvinte Thiago Nogueira nos mandou um e-mail dizendo, abre aspas: eu tinha uma turma no fim dos anos 80 e tentávamos de tudo na busca por atenção das garotas. E quem não tentava, né? Como não tínhamos muita grana, tentamos chamar a atenção delas através dos esportes e das artes. Primeiro foi montar uma equipe para dançar break sem saber dançar. Depois uma gangue de pichação sem tinta, depois uma banda de rock sem instrumentos, time de vôlei de nanicos, mas nenhuma obviamente ia pra frente. Um adendo aqui, Alexandre, das aspas, tem um ouvinte do Agente em 86, o candidato, o candidato a vereador, sim, que ele tinha um motoclube sem moto. É da turma do Thiago. Voltando às aspas. Mas acho que o pior foi nossa trupe de skate. Nós éramos em 6 moleques e apenas 2 tinha conseguido um skate e 1 ainda era roubado. Aí certo dia, nos reunimos e decidimos ir fazer pressão na frente de um colégio particular que tinha perto de casa. A intenção era impressionar as burguesinhas de lá. Ficamos lá na frente bem na hora da saída delas. Como eram 2 skates, ficamos revezando... naquela bateção de rodinha no chão sem sair do lugar. É mesmo? Os primeiros skatistas, cara, eles tentavam sair do lugar, né? Sem era idiota, sem pegar um impulso com o outro pé. Aí ficava aqui, tac, tac, tac, tac, tac. Isso era estúpido. Quando foi a minha vez, era exatamente a hora que toda a molecada já estava do lado de fora da escola. E lá fui. Subi no skate, como não tinha ideia de como fazer uma manobra freestyle, decidi descer uma viela asfaltada que ficava do lado da escola. Até consegui descer em pé, mas dei de cara com um carro. Não sei se era uma Elba, uma Ipanema ou Marajó, mas deve ter sangue e cabelo meu até hoje no capô do carro. Fantástico, Thiago Nogueira. Muito obrigado. Agora, cara, ele lembrou dessa o que me incomodava, aquele barulho de rodinha batendo no asfalto. Tec, tec, tec, tec. Era ridículo. Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para ir no Facebook, lá na nossa fanpage, dar um curtir, por que não? Mandar também para o nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br dicas, sugestões para novos episódios desse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E as histórias de skatistas de hoje foi sugestão do Everaldo Tinocos. Eu curtia muito as músicas que envolviam o skate aí na época, né? Tipo R.E.M., Agent Orange. E eu me lembro muito bem de um clipe do Divo, que é daquela faixa Freedom of Choice, que inclusive o clipe tem participação do, acho que, dos maiores skatistas do mundo, que é o Stace Peralta. Eu acho que o Peralta ali, o lado do Tony Hawk, foram meus ídolos ali por umas 3 semanas naquela época, mas como eu sabia que meu pai não ia me dar um tubarão, eu logo parti pra música sertaneja depois disso. Mas e o louco que eu tenho, acho que um LP até hoje em casa, do R.E.M., que tem aquela música It's the End of the World, que essa música inclusive também tem um garoto com skate e tal, fazendo uma pressão lá e tal. E esse LP eu afanei do Tuco, que que é o mesmo Zé Ruela que eu tava falando lá do começo, que surgiu com o skate. Então o cara surgiu com o skate, e como ele tinha grana, ele era meio playboy assim, ele surgiu com o skate com tudo que envolvia, as revistas, os discos das bandas, e eu não sei porque eu não consegui roubar o skate dele, mas o LP tá na minha mão até hoje. Uma vez, os nerds lá da escola, cansados de apanhar, né, também foram pra frente de um colégio particular aí, como você mesmo falou. Só que ao invés de pegar garotas, eles estavam achando que os playboys eram bundamores dispostos a serem espancados com facilidade. Cara, eles esqueceram do fator que um garoto de classe alta, né, era muito melhor alimentado do que eles, né, e com punhos muito mais rígidos. Meus amigos levaram um pau tão grande que perderam até alguns dentes.